Olha o sucesso, vai apertando o novo. Toninho Magalhães estourou, moleque. Meuscds.com. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar. E o cão? O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. Ela vai no chão. Sorrinha vai no chão. É som de paredão. Chama no swing. Meuscds.com. Alô, chique nos dois. João Paulo, Chela e Goela. Paredão do tomate. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou vir.